Agora a sua saudade é de luxo. O show da Carroça da Saudade. O show da Carroça da Saudade. A tecnologia mais moderna do planeta. Agora, aqui, pra você. Porque a história não se faz só de passado, e sim do presente e futuro. E nós, com trabalho e competência, estamos fazendo a nossa. Pois quem escreve a história no presente, jamais será esquecido no futuro. O maestro da saudade chegou. DJ Toninho. Começou a nossa primeira de hoje assim, ó. Simbora, simbora, Imperial! Abraçando com muito carinho, meu parceiro Jay Marcelo, o nosso mega do Pará. Minha amiga mãezona, Ronaldo R9. Esse é gente nossa, esse é fera. Jesuíto, também já passeando de carroça, o meu casal especial, aí o Paulo Break e Dona Marina, aí Dona Marisa, um abraço menina, amiga Cris também já na área, Carlinho e a Diva, tá com a cada Diva. Nosso grandalhão Ieca, vice-prefeito lá do Cará, aí o padrinho da carroça, aí grandalhão, ao lado de toda a sua assessoria, aqui no ladinho, meu amigo Jairinho, a sua esposa Monique, lá do Rubi. Carroça da Saudade. Olha a Maria lá do Pitos. Amélia Garcês também já na área. Minha amiga Nádia. Alô, Daniele. Búfalo do Marajó. Meu Deus.

Serviço Limpeza. Carroça da Saudade. Sagrado. Parceiro Bango, alô Bango! Diva, o melhor da Cacá do Brasil! Para passar a programação da carroça pro final de semana. Sexta-feira a galera já sabe, né? Aquela sexta lá do Caribe, a melhor de Belém. Sábado, Capanema. Domingo, Peixe Boi. Segunda-feira, lá no Parque dos Igarapés. Começando 10 da manhã, viu, gente?

me chama. Meu parceiro Erlo me faz novamente criança, sempre no apoio. E diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Quando eu ficar quieto no meu canto, é DJ Toninho! Seu moço, deixar pra lá saudade. E se eu não puder conter meu pranto, não tente me consolar. Que às vezes vem uma saudade, invade, vai sufocar. São lembranças da minha cidade, felicidade eu deixei lá. Foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa sem entender. A gente já tem CD ao vivo, viu? Aí o CD da carroça de hoje aqui no Imperial. Aí a parte do Tom, do Franzinha, também do Josias. Estamos gravando no Maestro agora. Seu moço, Denilson, Carol, vim pra ficar juntamente com o DJ Jarino e a Monique lá do Rubi. Só que não contava com a saudade. Eu juro que vou voltar. Saudade. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa, sem entender. DJ Toninho. Hoje quando acordei, lembrei de você, que há muito tempo partiu e eu triste fiquei. Saudade. Hoje nesta canção eu vou relembrar dos momentos que juntos passamos sob a luz do... Amigo Daniel da Casa Amaral tá com a gente. Eu vivo recordando os seus carinhos, sonhando, vou seguindo o meu caminho. Sei que você, ao me escutar, vai sentir a saudade que eu sinto e talvez vá chorar. Carroça da Saudade.